quem diga que a vida é curta, e os que cansaram de viver, uma parte se dizem truta, e por trás querem te fazer. Eu já fui o sujeito errado, o mano da disposição, mas hoje tô suave, só quero minha nave, as gatas de classe, meus mano e chão. Hoje tá mil grau, a noite perfeita, segue o fluxo, mantém a direita. Aumente o som, abaixa o farol, diminui a velô, prepara o anzol. Aqui a isca é o emblema da nave, dentro dois preto, função, mó chave. As mina pira quando ouve a voz, os bico fica na segunda com nós. Já chamo segurança do condomínio, recolhe as crianças, bike de alumínio. O pai não entende, pra Deus pede ajuda, e pela janela as mina da fuga. Então vem pra pista, vem zoar, sem ter hora pra acabar. Toda vez que ela dança, inspira minha canção. Todo mundo se balança e vem junto no refrão. Então vem pra pista, vem zoar, sem ter hora pra acabar. Toda vez que ela dança, inspira minha canção. Todo mundo se balança e vem junto no refrão. Agora é comigo, vamos que vamos. Esquece São Paulo, mudança de plano. Hoje tá da hora, é nosso dia de sorte. Vamos cambar pro litoral norte. Amanheceu e nós na beira da praia, na disposição, na pura gandaia. As minas são top, de salto e vestido, deixa vagabundo de queixo caído. A vida é um show pra quem sabe curtir, não preciso de fama pra me divertir. Não quero aplauso, muito menos vaia, eu quero sossego, já dizia Tim Maia. Há quem diga que a vida é curta, e os que cansaram de viver, uma parte se dizem truta, e por trás querem te fazer. Eu já fui o sujeito errado, o mano da disposição, mas hoje tô suave, só quero minha nave, as gatas de classe, meus mano e chão. Então vem pra pista, vem zoar, sem ter hora pra acabar. Toda vez que ela dança, inspira minha canção. Todo mundo se balança e vem junto no refrão. Então vem pra pista, vem zoar, sem ter hora pra acabar. Toda vez que ela dança, inspira minha canção. Todo mundo se balança e vem junto no refrão.